triste, na morte lágrima, dor na quebrada. Saudades, lembranças, mano, corta o coração. Velório, funeral, enterro, é só desgraça. Daquele jeito, parceiro, o tempo não para, vai vendo em nós. Do mesmo jeito, carregando os venenos no peito, bate um aperto. Saudade dos trouxas, do sangue bom que se foram. E hoje eu não trombo nas ruas e as fitas. E não deu certo, pra mim serviu de exemplo. Quantos que vi se atolar, afundando no esquecimento. E os loucos, tudo pá, metendo os ferros. De tocar na cara sem dó, invadindo o castelo. E foi muitos que sonhou, não pensou, abraçou as balas. Foi além dos limites, acabou pulando de ponta nas valas. É cabuloso, all true, morreu com mais de 15. Infelizmente a vida é assim, os amigos. Hoje é os calibre, vai vendo o guerreiro. Que o dinheiro não paga as mortes. O crime é um final triste e a cena que são sem corte. Quantos que eu vi na esquina disputando os corretos. Com berro na cinta buscando dias melhores. O crime é substância triste, quem sobrevive no gueto merece um brinde. No revide da vida nunca tem reprise. A morte leva como sopro, outro fim não existe. Infelizmente, o crime é substância triste. Quem sobrevive no gueto merece um brinde. No revide da vida nunca tem reprise. A morte leva como sopro, outro fim não existe. E de uma vida decretada pelo inimigo que deixou debilitado, crivado por vários tiros. O filho de Dona Maria, de luto, que prefira o filho morrer do que ir atrás dos muros. Trancafiado, dando trabalho pra família, sendo humilhada na revista, no dia de visita. Deve estar triste, saber que seu filho tá morto, enterrado na véspera do primeiro domingo de agosto. Desgosto do sofrido, meu rosto abatido. Passar o dia dos pais, triste, calado, sem filho. É meus queridos, escuta, não custa nada entender. Se Deus deu a vida, pra que matar, pra que morrer? Vamos viver, crescer sem derrubar o próximo, vamos vencer. Sem lágrimas no ar, estado de óbito, velório. Quantos velórios, quantos enterros por dinheiro. A morte leva vários parceiros, periferia. O número aumenta a cada dia, o índice de violência cresce. Vem fazer vítima, é pobre matando pobre. E quem sorri as nobres, vendo sangue na tela. No rec do holofote, da zona norte, leste, oeste e sul. No requião, graças a Deus, sobrevivente, eu sou mais um. Só vi Dudu, tá com Deus na caminhada. Beijão no coração, enquanto a guerra não para. Infelizmente, o crime é substância triste. Quem sobrevive no gueto merece um brinde. No revide da vida nunca tem reprise. A morte leva como sopro, outro fim não existe. Infelizmente, o crime é substância triste. Quem sobrevive no gueto merece um brinde. No revide da vida nunca tem reprise. A morte leva como sopro, outro fim não existe.